Mundo cruel, abaixo do céu, onde não se encontra fé, onde esse mundo sobrevive dia após dia sem fé. Em cada corpo uma alma que quando sofre chora, em cada olhar uma tristeza, de luta sem vitória e incertezas. Será que o paraíso existe? Sofrimento, dor, será que o lutador resiste? Eu não sei quem sou eu pra dizer, se às vezes perco a esperança e até chorei como criança. Só peço a Deus por outro dia e outra chance a mais. Não vale a pena eu me armar e depois falar de paz, mas se tiver que ser assim será, às vezes não dá pra evitar o imprevisto. Ano 2000, sobrevive o amor em Cristo, e muitos vão à casa de Deus como crente honorário. Sou uma carta fora do baralho, sou um coringa na mesa. Sou pecador, solitário e sem igreja. Não me troco, não me vendo, de fora vejo tudo. Demorou, mas percebi qual que é desse mundo. Que nada na terra é azul, muito menos a cor do mar. É o céu que reflete esse tom em águas tristes. Na terra, como o sol, aquece meu coração e me ilumina na escuridão. Sem fé em Deus, o ser humano não ama nem crê, não acredita em mais nada e trai a própria palavra. Sem fé, viver nesse mundo triste. A lei da selva é caçar o mais fraco, é chato com certeza, mas é a lei da natureza. Animal irracional não pensa e age assim. Diz pra mim porque o homem é assim, cheio de direitos que ele mesmo se propõe, tirando a vida do próximo, provando ser o máximo, causando pânico, antecipa a sentença. Os homens cruéis são fiéis a uma crença, quadrada e perigosa, enfiada na cintura. Arma de fogo vai tornando a minha vida dura. Ladrão, eu já vi muito disso. Cabeça estourada, tipo sacrifício. Foi difícil ver que aqui na terra tudo vale nada e que nada está azul. A carne humana está manchada de vermelha, só sangue jorrando a todo instante. Deus, meu Deus, deve chorar bastante. E nada na terra é azul, muito menos a cor do mar. É o céu que reflete esse tom em águas tristes. Na terra, como o sol, aquece meu coração e me ilumina na escuridão. Sem fé, o ser humano não ama nem crê, não acredita em mais nada e trai a própria palavra. Sem fé, viver nesse mundo triste. Existe ter sabedoria, dia a dia após dia, momento a momento. Cada minuto de vida tem valor que muita gente nem sabe, nem procura saber. O homem perde muito tempo destruindo as vidas pra se dar bem e fazem coisas que até Deus duvida. Não sou dramático não, sou muito realista. Ei mano, dúvidas? Então prepare teu coração. A moça grávida morreu com tiro, ela e o bebê. O pai estupra uma filha que teve um filho dele. Deus, porque um filho só com a própria mãe? A mãe que mata o próprio filho, a filha esfaqueia o pai que destruía a família. A maioria é tudo pobre de dinheiro, rico de miséria e fraco de espírito. Mas são fortes pra matar, se tem que ser assim será. Na porta do céu, nem todos podem entrar. Nada na terra é azul, muito menos a cor do mar. É o céu que reflete esse dom em águas tristes. Na terra, como o sol, aquece meu coração e me ilumina na escuridão. Sem fé em Deus, o ser humano não ama nem crê, não acredita em mais nada e trai a própria palavra. Sem fé, viver nesse mundo triste mata, só pra sobreviver aqui. Thank you. diabo planta e você não colhe. Na vida ou na morte tem valor. Dinheiro é amor. O tolo despreza o fim dos tempos. E com certeza o homem até lá. Até que a vida chegue ao fim. Ah, nesse exato momento o cão deve estar possesso comigo. Porque eu sou mais um dos poucos que não vendem a fé pelo dinheiro sujo e podre que ele me oferece. Lúcifer, age através de um coração vazio, de uma alma sem luz, da mente perturbada, cujo cérebro já não pensa. Ele faz um bom sujeito se tornar um pilantra, frio, calculista, nesse mundo aí, ó, tenebroso, horrível, cheio de maldade, talvez será qual é que é, mano. Sem fé, tenha fé. Preciso ter fé.